Raízes do Brasil, com Ibo César Cury. Realização, Rádio Cultura Brasil, Fundação Padre Anchieta. Rádio Cultura Brasil. É o programa Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil. Canção do Pica-Pau. Começamos a Raiz do Brasil com Nardelli de Reginella Campagnola, Canção do Pica-Pau. E vejamos, ele ofereceu para todo o pessoal dele da cidade de Iepê e o pessoal dele também do Jabaquara e a todos os ouvintes que adoram a música raiz. Muito obrigado, caríssimo Aparecido Sobrinho. É o programa Raízes do Brasil na Rádio Cultura Brasil. Agora com Juliana Andrade e Jucimara, de Tião do Carro e Caetano Erba, Bolha de Sabão. Depois com Lourenço e Lorival, de Souza e Orlando Gomes, Condenado por Amor. Eu estava tão sozinho, consultando a solidão. Uma bola colorida veio em minha direção. Passou perto dos meus olhos, a metro e meio do chão. Afirmei os olhos nela, bem de perto vi que era uma bolha de sabão, flutuando em minha frente, desfilando não parou. Sua face me mostrava a paixão que me deixou. Essa bola colorida de saudade me marcou. Girando devagarinho, consegui ver um pouquinho minha infância.

Nós ouvimos com Juliana Andrade e Jucimara, do Tião do Carro e Caetano Erba, Bolha de Sabão. Depois, Lourenço e Lorival cantaram de Souza e Orlando Gomes, Condenado por Amor. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. E você pode participar do Raiz do Brasil por carta, enviando uma cartinha para Rua Senes Brig 378, Água Branca, CEP 050-36-900. Você, na sua cartinha, pode escolher as músicas que quer ouvir no programa Raiz do Brasil, pode fazer oferecimento das músicas escolhidas, se você tiver alguma data a ser festejada na família, pode mandar para nós o motivo e o dia que a gente anuncia com muito gosto aqui no Raiz do Brasil, que é um programa de confraternização. O nosso endereço, portanto, para a carta, Rua Senes Brig 378, Água Branca, CEP 050-36-900. Agora com Nhô Belarmino e Nhá Gabriela, Mocinhas da Cidade, atendendo a Hélio Giacomini, residente em Santo André. Depois com Orquestra de Violeiros de Mauá, Chitãozinho e Chororó, pedido de Miguel Fernandes e a Terezinha do bairro da Moca, nesta capital. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem. Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem. E o sol já vai entrando e as saudades vêm atrás. E o sol já vai entrando e as saudades vêm atrás. Vou buscar aquela linda moreninha para mim viver em paz. Vou buscar aquela linda moreninha para mim viver em paz. Fui na casa da morena, pedi água pra beber. Fui na casa da morena, pedi água pra beber. Não é sede, não é nada, moreninha, eu vim aqui para beber. Não é sede, não é nada, moreninha, eu vim aqui para beber. Embora o meu pai não queira, eu me case com você. Embora o meu pai não queira, eu me case com você. Mas depois de nós casados, moreninha, ele vai me compreender. Mas depois de nós casados, moreninha, ele vai me compreender. Eu não trago meu ranchinho na mão. Nós ouvimos com Nhô Belarmino e a Gabriela, de autoria dos dois Mocinhas da Cidade. Foi o pedido do Hélio Giacomini, residente no, lá na cidade de Santo André. Vejamos se ele ofereceu. Ah, ofereceu sim. Ele ofereceu para as irmãs dele, Elza e Nair. Ela é chamada de Naira. A Naira é chamada de Naira ou Naira, não sei, não é? A gente chama ela assim, a Naira. E a outra irmã é a Elza. Elas moram no sítio onde foram criados e faz tempo, hein? Lá em São Bernardo do Campo. Em Bernardino de Campos, que São Bernardo. É lá em Bernardino de Campos, lá pro lado de Presidente Prudente, não é isso? Ô Hélio Giacomini, muito obrigado por sua participação. Vamos desejar então às suas irmãs, a Elza e a Nair, Feliz Natal e Próspero Ano Novo. E para você também, tá bom? Muito obrigado. Sempre participando do programa Raiz do Brasil. Assim como Miguel Fernandes e a Terezinha também, sempre escrevendo pra gente. Eles pediram desta feita com a Orquestra de Violeiros de Mauá, de Atos Campos e Serrinha, Chitãozinho e Chororó. E o Miguel Fernandes e a Terezinha, que no próximo dia 28 vão completar 62 anos de feliz enlace matrimonial, os nossos parabéns. Eles ofereceram para o gauchão lá de Guarulhos e para a esposa Frida, que é a Suzana, para a Anne Oliveira Sena da cidade de Aé Carvalho, para a Isa Cunha, e desejando a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Perfeitamente, muito obrigado, Miguel Fernandes e a Terezinha lá do bairro da Moca. Agora com Luiz Fernando e João Pinheiro, de Caetano Herbe e João Pinheiro, Lembrança da Roça. Depois com Mário Zan, do próprio Mário Zan, Sapecando. Exatamente 3 dias antes da nossa mudança, eu andei para aqueles campos chorando que nem criança, olhando o capim fino e com a brisa balança. Este meu lugar antigo preciso levar comigo umas coisas por lembrança. A nossa casa do sítio eu retirei por consolo, um velho caco de telha, um pedaço de tijolo. Da cozinha uma panela, a forma de fazer bolo, e um facão que não corta, a fechadura da porta que já não tinha o miolo. Também guardei um pedaço do mastro de São João, onde acendi a fogueira, 3 toquinhos de carvão. Um velho tacho de cobre, também a mão de pilão. Um cabide de madeira, e a tábua da prateleira, e a trempilá do fogão. Da biquinha eu trouxe junto um gominho de taquara, das aves da mata virgem trouxe uma pena de arara. Do brejo barro amassado, da trilha da capivara, e lá da ponta da estrada, uma madeira envergada, da porteirinha de vara. Uns fios de crina enrolada, do meu cavalo alazão, que eu achei enroscada na casca lá do morão. E da igrejinha do pasto, a Virgem da Conceição, que eu venero toda hora, esta santinha que mora dentro do meu coração. Nós ouvimos com Luiz Fernando e João Pinheiro, de Caetano Herbe e João Pinheiro, Lembrança da Roça, depois com Mário Zan, do próprio Mário, Sapecando. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. E agora vamos atender a Irene Primozic, residente na Vila Progresso, em Guarulhos. Ela pediu com as Galvão Casaco Velho. Depois, a solicitação de Maria Lisboa de Carvalho de Arthur Alvim, que pediu com Caio Canhoto, Tocando em Frente. Visto seu casaco velho se enrola no cobertor, que eu fiz uma casinha branca lá no alto da serra pra gente morar. Trago um radinho de pilha

amanhecer, as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Nós ouvimos com as Galvão, a Meire e a Marilene, do Renato Teixeira, Casaco Velho. Foi o pedido da Irene Primozic, da Vila Progresso, em Guarulhos, que ofereceu para Antônio Egídio, popular gaúcho e familiares, para Josefa Guilherme, para Guinelo Piel Santos e Dona Alzira, e para Ubaldo da Cunha, do Jardim Tranquilidade. Isso, né, Irene? Muito obrigado, viu? O pedido depois de Maria Lisboa de Carvalho e de Arthur Alvim, com Caio Canhoto, de Almir Sater e Renato Teixeira, Tocando em Frente. E a Maria Lisboa de Carvalho ofereceu para todos os ouvintes do programa Raiz do Brasil. Muito obrigado, viu, Maria Lisboa de Carvalho. Agora Paulo Lino e Patriota cantam de Lúcio e Satiro, Cheiro de Viola. Depois, como a Coca e Paraíso, de Wagner Luiz e Altineiro, com Deus e a Viola. Viola cheira madeira, madeira cheira sertão. Eu sinto cheiro de mato, eu sinto cheiro de chão. Minha viola é maneira, estando em minhas mãos. Sinto cheiro de saudade batendo em meu coração. Viola cheira a saudade do frio da madrugada, do cantar do seresteiro cantando da sua amada, do sol nascendo na serra, do cantar da passarada. Viola cheira a catira na sala sapateada. Viola cheira a cascata onde a lua faz pousada, onde a siriema canta nas tardes ensolaradas. Viola cheira a poeira, poeira cheira a boiada. Ouço o grito do carreiro tocando os bois na estrada. Escuto o som da viola, meu corpo inteiro estremece. Vou longe no meu passado e água dos olhos desce. Eu sinto o cheiro das flores quando a lua resplandece. Quem ouve o som da viola do passado nunca esquece. Nas cordas dela que eu me acho. É no ponteado que eu viajo. Viola é coisa de cabra macho, mas eu continuo só e apaixonado. No braço da viola que um homem chora. O homem pode ser durão, pode ser machão. Quando a solidão aperta o coração, bate uma saudade de quem foi embora. E pra fugir dessa agonia, com medo de ir pra casa, eu passo noite e dia cantando pra quem amo. Eu vou à luta com Deus e a viola, na esperança da vitória. Continuo firme na dura batalha. A minha mãe sempre dizia que a sorte segue quem ama e trabalha. E eu nessa cidade grande já sofri bastante, mas espero de realizar um sonho meu e provar quem sou eu com Deus e a viola. De realizar um sonho meu e provar quem sou eu com Deus e a viola. Continuo firme na dura batalha. A minha mãe sempre dizia que a sorte segue quem ama e trabalha. E eu nessa cidade grande já sofri bastante, mas espero e realizar um sonho meu e provar quem sou eu com Deus e a viola. E realizar um sonho meu e provar quem sou eu com Deus e a viola. Nós ouvimos com Paulo Lini Patriota, do Lúcio Satiro Cheiro de Viola. Mocoque Paraíso cantaram de Wagner Luiz e Altineiro com Deus e a Viola. Homenageado do dia. Hoje homenagem para Caçula e Marinheiro. O nome de batismo do Caçula é Orlando Bianchi e o do Marinheiro Benedito Brás dos Reis. Eles se conheceram na metade da década de 50, na Rádio Bandeirantes, resolveram formar uma dupla. começaram a se apresentar na Rádio Nacional, no programa Alvorada Cabocla, apresentado por Nhozé. Lançaram seu primeiro trabalho no início da década de 60. De um lado tinha a Guarânia, Não Chores Assim, do outro lado a Rancheira Destino de um Boêmio. As duas de Caçula em Marinheiro. Foram muitos os trabalhos desenvolvidos por eles. Em 1998, o selo Brasil lançou o CD Caçula e Marinheiro Superdose de Sucessos, apresentando, entre outras, Boneca Cobiçada, Rubiá e Bolinha, No Colo da Noite, do Lindomar Castilho e Ronaldo Adriano, Rica e Orgulhosa, de Luiz Castro, e Ternura de Teus Beijos, do Pedro Bento e Luiz Castro. Em 2001, apareceram com as composições Sei Que Me Amas, do Caçula, Coração Solitário, de Roberto Stanganelli e Francisco Barreto, Não Posso Esquecer, do Rodolfo Villa, Minha Canção de Marinheiro e Vem Meu Amor, de autoria da dupla, no CD Duplas Famosas, lançado pelo selo Brasis. Eles cantam duas músicas de autoria deles. Caçula e Marinheiro, os homenageados do dia, cantam Cantinho do Céu e Dois Amores e Uma Aliança. Vida perdi, a minha felicidade ficou somente a amargura, paixão, tristeza e saudade. Sei que estás me esperando, aquele alguém que foi meu, por quem eu vivo chorando. Se pudesse devolver-me aquele amor, que junto aos pés do altar pedi uma benção do Senhor. 2 anos somente foi a minha felicidade, e o Senhor para o céu a levou. Hoje eu sigo meu caminho de amargura e espinho, contente eu vou encontrar. Meu amor, lá num cantinho do céu. Nosso Senhor sou noivo há mais de 1 ano, mas não me sinto feliz. Errei em dizer que amava, era tudo fingimento. O Por isso venho ao seu altar pedir para que desfaça este meu casamento. Se o Senhor não me atender, eu não sei o que hei de fazer. Posso me casar com ela, mas sei vamos sofrer. Eu sinto a alma ferida, já não posso viver em paz, porque surgiu em minha vida toda a minha esperança, agora chegou ao fim. Desejo que sejas feliz, pois o homem que tanto quis pertence a você e não a mim. Obrigada, minha boa amiga. Compreendo a sua dor, mas eu quero esse amor para a minha eternidade. Amiga, confesso com toda certeza que a sua amargura e tristeza é a minha felicidade. Hoje os homenageados do dia no Raiz do Brasil, Caçula e Marinheiro. Eles cantaram de autoria deles Cantinho do Céu e depois Dois Amores e Uma Aliança. E agora uma pausinha para o cafezinho, estaremos de volta já já daqui a pouquinho. Letra e música. Os versos da música brasileira, analisados pelas imagens literárias e pelos recursos empregados em sua criação. Letra e música, um programa do professor Pasquale Cipro Neto. Terça-feira, 13h, reapresentação domingo às 18h. Letra e música, aqui na Rádio Cultura Brasil. Solano Ribeiro traz as novidades da música brasileira. Nomes de todo o país, num programa que busca divulgar a produção independente. E você está no único programa que apresenta a produção independente, a que está fazendo a nova música do Brasil. Solano Ribeiro e a nova música do Brasil. Domingo, 13h, aqui na Rádio Cultura Brasil. Música.